Capítulo 15. Safari à Tonete. Em 1959, comprei uma grande tenda verde medindo 20 metros por 40, que mostrou ser um lugar ideal para realizarmos as reuniões. Depois de termos armado a tenda em muitos lugares da cidade do Cabo e arredores, parecia que Deus estava dizendo para eu levar minha família em uma longa viagem pela África do Sul. Meu objetivo era alcançar um lugar chamado Tonete, a cerca de 2.000 quilômetros de distância, no longínquo nordeste da África do Sul. Era uma área de densas trevas espirituais, onde o povo se consultava com feiticeiros e adoravam demônios. Quando casualmente sugeri a Joyce que ela e as crianças também fossem, o rosto de todos se iluminou de satisfação. Que ideia excelente! Joyce exclamou. A que distância iremos? 2.000 a 2.100 quilômetros, um lugar chamado Tonete, nas proximidades do Parque Nacional Kruger. Mas esse é o reino dos leões, não é? Ela parecia assustada. Sim, e o reino das cobras também. Eu pensaria em lugares melhores para ir acampar. Mas nenhum seria tão emocionante, querida, provoquei-a. Os meninos começaram a tagarelar ao mesmo tempo. Leões e cobras eram algo realmente emocionante para eles. Mas Joyce não estava tão calma. Vai dar tudo certo, garantia ela. Não viajaremos através do parque. Então será totalmente seguro. Está bem, ela disse resignadamente. Se Deus quer que vamos até lá. Assim, na semana seguinte, Joyce, eu e as seis crianças mais novas, tínhamos oito na ocasião, nos esprememos dentro do Chevrolet amarelo e ouro e rumamos para o norte, levando a reboque nossa tenda e nosso gerador. Foi uma viagem longa e cansativa que levou vários dias. À noite, parávamos na estrada e armávamos uma pequena barraca de acampamento. Ao clarear do dia, tínhamos de estar todos de pé para a primeira refeição, preparada ao calor de uma fogueira e prontos para uma nova etapa. Quando finalmente adentramos a aldeia nativa de Tonete, isso no quarto dia de viagem, nativos vieram correndo de todo lugar para ver a maravilha de ouro. Eles gostavam especialmente das partes cromadas, sobre as quais passavam os dedos com deleite, papagueando entre si numa linguagem que eu não compreendia. Haviam-me dito que existia uma mulher missionária trabalhando em Tonete, a senhora Stacy, que servia sob a direção da Junta de Missões das Assembleias de Deus Britânicas. Joyce e eu estávamos ansiosos por encontrá-la e descobrir como poderíamos ajudar. Tivemos alguma dificuldade em fazer os nativos compreender o que desejávamos, mas quando mencionamos o nome Stacy três ou quatro vezes, muitos rostos se iluminaram e eles se movimentaram para que os seguíssemos. A senhorita Stacy era uma mulher pequena, mas cheia de energia, com grande compaixão pelas necessidades do povo de Tonete. Logo que soube quem éramos, a razão por que tínhamos vindo e o fato de possuirmos uma tenda e um gerador elétrico, ela ficou muito contente. Isso é uma resposta às minhas orações, ela disse com um rosto resplandecente. A obra aqui cresce devagar, apenas um convertido de vez em quando. Precisamos de uma maneira de alcançar muitos de uma só vez. Bem, eu disse, vamos armar a tenda e ver o que acontece. Profetizo que estaremos lotados em todos os cultos. Assim eu creio, ela disse. Deus vai nos dar um reavivamento. A propósito, falei, você pode fornecer-nos um intérprete? Sim, ela respondeu, temos um jovem. Chama-se Daniele. Vou pedir para ajudar. Oramos juntos por alguns minutos, dando graças a Deus pelo nosso encontro e pelo reavivamento que ele mandaria. Então saímos à procura de uma clareira grande bastante para armar a grande tenda. Não foi difícil. Até as crianças mostraram afinco em colaborar, e à tardinha já tínhamos a tenda armada e os fios elétricos estendidos. Grandes grupos de nativos movidos pela curiosidade rondavam as imediações, observando nosso trabalho. Pedi à senhorita Stacy que lhes falasse sobre os cultos que seriam realizados. Naquela noite, havia uma inundação de pessoas dentro e fora da tenda, muito antes do início do culto. Quando coloquei o gerador em movimento e a luz brilhou, todos gritavam de alegria. Chegado o momento de pregar, Daniela estava ali ao meu lado. Assim que começamos, senti que a senhorita Stacy havia feito uma escolha sábia. Cada pronunciamento que eu fazia era interpretado com grande poder e unção. Às vezes, as lágrimas lhe rolavam pela face enquanto Daniela falava. Quando fizemos o apelo, muitos dos nativos atenderam, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Também oramos pelos enfermos durante aquelas reuniões. Daniele orava comigo e, oh, o amor e a compaixão que fluíam do seu coração. Depois do culto, falei à senhorita Stacy. Esse rapaz chamado Daniele, jamais vi alguém igual a ele. Ele nasceu em um lar missionário ou conseguiu aquele poder de outra fonte? Não, irmão Tom, a senhorita Stacy explicou. Daniele nasceu aqui mesmo na região. Seu irmão é missionário a uma distância de 10 quilômetros daqui. Mas Daniele teve um mau começo. Sim, o que a senhorita quer dizer? Ele estudou durante 5 anos para ser feiticeiro. Feiticeiro? É incrível! Como se tornou cristão? Bem, essa é uma história interessante. Daniele deveria receber o título de feiticeiro após toda a preparação anterior, à meia-noite de um sábado, e os instrutores lhe disseram que Satani entraria nele 24 horas depois. Quem é Satani? Interrompi. Esse é o nome nativo para Satanás. Eles lhe disseram que Satane viria como uma chama de fogo e tomaria posse dele. Daniele deveria estar fora da cabana à meia-noite, e quando visse o fogo se aproximando, deveria abrir a boca para que Satane entrasse nele. E isso lhe daria poderes sobrenaturais, suponho? Sim, eles lhe disseram que receberia o poder da vida e da morte. E o que aconteceu então? Bem, na noite seguinte, Daniele fez como lhe foi determinado. Pouco antes da meia-noite, saiu e ficou de pé na escuridão diante da cabana, esperando o fogo aparecer. Enquanto esperava, começou a sentir medo. Pensava em seu irmão missionário, que o havia advertido repetidas vezes acerca do poder de Satane. Quanto mais esperava, maior era o seu medo. Sou capaz de apostar que o irmão estava orando por ele, comentei. E estava. Ele nos contou depois. Bem, de qualquer maneira, como a meia-noite se aproximava, de repente Daniele falou consigo mesmo: aqui vem o fogo. Isso o apavorou de tal maneira que seu único pensamento foi correr até o irmão tão depressa quanto suas pernas fossem capazes de fazer. Enquanto corria, ele acreditava que podia ouvir o diabo correndo atrás dele. Eu não ficaria surpreso que assim fosse, falei. O poder desses feiticeiros é mais real do que muita gente pode pensar. Eu sei, também já o testemunhei. Bem, Daniele correu 10 quilômetros por montanhas e vales, através de uma região infestada de leões e cobras. E quando chegou à cabana do irmão, quase desmaiou ao gritar: ajude-me! Seu irmão saiu para socorrê-lo e depois nos disse que sentia o poder de Satane por toda parte. Então gritou: Satane, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Ordeno-te que deixes meu irmão em paz. Vai e não voltes nunca mais. E o que aconteceu então? Daniele disse que no mesmo instante sentiu que o poder do mal o deixava e começou a chorar de alegria. Em poucos instantes, seu irmão o guiou a Cristo e ele recebeu também o batismo no Espírito Santo. Louvado seja o Senhor! Clamei batendo palmas. Não é maravilhoso? Sim, a senhorita Stacy replicou. Deus foi bom para com Daniele. ele será uma grande bênção nesse reavivamento. Mais tarde naquela noite, Joyce, eu e as crianças nos acomodamos para uma noite de descanso em nossa pequena barraca. Dormimos ali todas as noites. Os meninos levaram a coisa na brincadeira, achando engraçado estarmos ali espremidos como sardinhas em lata. Mas havia tanta movimentação e viravoltas que de manhã nos perguntávamos de quem era o pé que estava entrando em nossa boca. Divertimo-nos a valer. Na realidade, vivíamos como reis. Podíamos comprar um grande pedaço de carne por 15 centavos e ganhávamos verdura dos lavradores que viviam nas proximidades. Cozinhávamos numa fogueira e os nativos se mostravam muito solícitos para conosco, presenteando-nos com vários tipos de alimento. Por tudo isso, nos sentíamos muito abençoados, apesar dos desconfortos comuns dos acampamentos. Noite após noite, as bênçãos de Deus eram derramadas durante nossos cultos. Daniela estava sempre ao meu lado quando ministrávamos ao povo, e muitas, muitas pessoas experimentaram o milagre da salvação. O grande número de conversões resultou não apenas da pregação da palavra, mas também dos sinais e milagres que impressionaram profundamente as pessoas com o poder de Jesus. Certa noite, uma mulher veio à tenda. Ela era tão encurvada que a sua testa quase tocava o chão. Ela cocheava amparada a um velho cajado nodoso, e a cada passo sua cabeça oscilava para cima levemente. Seus olhos encovados e sua boca emurchecida, mas determinada, eram sinais da vida difícil que ela havia levado. Fosse como fosse, quando chegou a hora de orar pelos enfermos, essa pobre mulher estava na primeira fila. Daniele, falei, pergunte há quanto tempo ela está nessas condições. Houve uma breve conversa entre eles. 9 anos, ele replicou. Imediatamente, Daniele e eu impusemos nossas mãos sobre ela, em nome de Jesus. E dissemos, não deveria esta mulher dominada durante 9 anos por Satanás ser libertada em nome de Jesus? Falei assim, lembrando-me de como Jesus, em situação semelhante, disse, então, esta mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Lucas 13, verso 16. Mas então me ocorreu que o sofrimento da mulher fora causado por um espírito que a mantinha doente, como se vê de um versículo anterior no mesmo capítulo. Tomando isso como um indício da causa do estado daquela mulher que ali estava diante de nós, ordenei. No nome de Jesus Cristo, ordeno-te tu, perverso espírito de aflição, que saias dela e a deixes livre imediatamente. De imediato, ela lançou seu cajado ao chão, endireitou o corpo e começou a dançar de alegria, perfeitamente curada em nome de Jesus. Muitos do que ali estavam choravam e antes do final do culto muitos nativos receberam a Jesus como seu Salvador. Oh, irmão Tom, a senhorita Stacy exclamou em prantos, o reavivamento pelo qual orei chegou. Durante o reavivamento, o Senhor libertou muitos que estavam possuídos pelo demônio. Algumas dessas pessoas atormentadas tentaram interromper os cultos, agindo como animais e produzindo barulhos estranhos. Mas quando repreendemos estes maus espíritos em nome de Jesus, tais pessoas foram totalmente libertadas. Bem depressa, porém, chegou a hora em que eu soube que deveríamos iniciar a longa viagem de volta. Joyce estava muito cansada e as crianças começavam a sentir-se entediadas. Assim, dominados por diferentes emoções, desarmamos a tenda e nos despedimos de todos. Jamais esquecerei estes dias maravilhosos, a senhorita Stacy falou com lábios trêmulos. Tudo isso, na verdade, foi obra do Espírito Santo. Sim, e isso é apenas o começo, respondi. Assim que a irmã conseguir mais jovens como Daniele, o trabalho aqui prosperará. Depois abracei Daniele como se fosse meu próprio filho. Entrei no carro e arranquei. enquanto milhares de nativos agitavam as mãos, dando-nos adeus.